Леда, Сикуэ, 5898, bridge position 5898. Heading bridge Objeto 5898, contact Recife Center, 125.1, if unable, 128.8. 1251, if unable, 128. Thank you, have a nice morning. Jet 5717, chame centro Recife, frequência 125.1, alternando 128.8. 251288, bom dia. Bom dia. 517. Voo 995, acione identificação, autorizada a chegada bom, firmeza para 2.000 pés, que é gama 014, repor estabilizado no localizador. Chegada bom, estabilizada na 014, 4.000 pés, 2.000 pés, voo 995, somário estabilizado. E 517, acione identificação, autorizada a chegada bom, firmeza para 3.000 pés. NH1094. NH1094. 804, acione identificação, autorizada a chegada a bomba, desça para 4.000 pés, QNH-10114. Autorizado final do procedimento ILS X-Ray. Autorizado final do procedimento X-Ray, 3517, segue tráfego 12 horas 20 milhas, desça para 2.000 pés após estabilizado no localizador. Tráfego 2.000 vai passar estabilizado para 3517. Uno 995, passando Duna, completa de aproximação, chame torre 118, decimal 95. 18, 95, agora 995, obrigado. Então 35 na site, autorizado a sinal do procedimento LS-X-Ray. Autorizado o X-Ray da 10, vai passar estabilizado da 35 no site. Polo 995, bom dia, reporte passando externo com o trem baixo da lata. Agora passando externo baixo da lata, igual ao 995. Voo 995, ok, avistado, cheque o trem, o vento de 1.50 graus com 9 nós, o altímetro no 0 no 4, livre pouso na 10. Livre pouso está no 0, voo 995. Por gentileza, confirme o trem checado. Baixado e travado. Sim, estourizado. 1.804, segue tráfego... 12 horas 15 milhas, desça para 2 mil pés, já pode ter pisado no localizador. Gol no 995, no solo aos 36, ao livrar à direita, taxi na Alfa e Juliette para o portão 5, podendo manter a minha escuta. Gente, Alfa e Juliette para o portão 5, gol 995. Gol, portão 35, 17. Portão 35, 17, complete aproximação, chame torre 118, decimal 95. 1895, está 35 no site. Obrigado. Delta 3517. Bom dia, cheque o 3035 no 7, o altímetro no 0 no 4, vento de 1,30 graus, uma dúzia de nós, livre pouso na 10. Livre pouso na 10, está embaixacado, está 804 Semi Torre, 198, decimal 95. 1895, gol no 804. 95? 118, decimal 95. Certo, 1893, 804. Bom dia, 1804. 1804, bom dia. Reporte o trem checado, atento à pista molhada, ok? Começa a chover agora na segunda metade da pista. O QNH 1014, aguarde pista livre. Ok, tá bastante travado, aguardando a autorização de pouco. Da 35 no 7, no solo aos 41, ao livrar à direita, táxi via Alfa e Juliette para o portão 4, na minha escuta. Direita, Alfa e Juliette, 04, se escuta, 35 no 7. Tá livre o pouso na 10, o vento 1,30 graus, uma dúzia de nós, atento à pista molhada. 804, tá autorizado o pouso. 1975, ACN identificação, voo direto bom, seguiça para 4.007, Kennegal no 04. 7.014, 4.007, direto bom, voo 04 no solo aos 44, ao livrar à direita, taxira Alfa e Juliette para o portão 9. Direita, Alfa e Juliette para o 9 no 804.